A felicidade não é deste mundo. Essa frase se encontra no livro de Eclesiastes, do Antigo Testamento. É um livro bastante filosófico, que, entre outras questões, trata bastante do sentido da vida. O próprio Sócrates, muito tempo depois, nos diz que quando a alma considera o que está fora dela como necessário à felicidade, ela experimenta inquietude, porque, pela sua natureza, o externo sofre mudanças. Tempos depois, vem Jesus e nos diz, numa passagem perante Pilatos, quando ele é questionado, ele responde: meu reino não é deste mundo. Ele estava nos prometendo o reino de Deus. Aí a gente pensa, mas como? Como não é deste mundo, se tudo no mundo provém de Deus? Mas ele já tinha dito muito antes ainda para nós que há muitas moradas na casa do meu Pai. Felicidade, dentro da nossa visão humana, ela é o quê? Paz do mundo? Paz interior? Satisfação das nossas necessidades? Seria esse o nosso conceito de felicidade? Nós não estamos aqui hoje no mundo nem para ter e nem para desfrutar. Nós estamos aqui para ser e para socorrer. Parece estranho, mas se a gente pensar, quando a gente precisou, estávamos em alguma situação de dificuldade, de qualquer tipo, e fomos socorridos, qual foi a nossa sensação, se não de extremo agradecimento e até de felicidade? Então nós temos que retribuir. Nós estamos aqui para, coletivamente, um auxiliar o outro e, com isso, aprender. Dentro dos nossos conceitos de religião, de religiosidade, que às vezes se confundem ou muitas vezes não são muito claros, a gente às vezes pensa que religião é algo transcendental. Mas as religiões, elas são falhas, porque elas são comandadas por pessoas, assim como nós. Porém, a proposta que elas nos oferecem é uma proposta que nos vincula a Deus. Será que nós aceitamos essa proposta e seguimos ela? E a religiosidade? A religiosidade, ela está intrínseca em todos nós. Porque desde que nós estudamos a humanidade, que nós conhecemos, a gente percebe que o ser humano percebe a presença de um ser maior que ele. Na verdade, ele necessita de uma força superior a ele, para poder entender a ele mesmo, a sua presença na Terra. Essa nossa conexão com Deus, ela preenche o nosso vazio existencial, ela que nos acena com um futuro melhor. Porque olhando para dentro, para o meu eu vejo que sozinho isso não é possível. Mas nós não podemos buscar nas religiões também a salvação que nós necessitamos. Porque ela não vem de fora, isso não existe. As religiões apontam o caminho. E qual caminho, senão o caminho da consciência de si mesmo, que é o autoconhecimento? E esse caminho é um caminho estreito, porque ele é um caminho individual. Esse autoconhecimento só pode ser feito por nós mesmos, cada um. Não dá para a gente levar a mãe, não dá para a gente levar o pai. É que nem quando a gente era pequeno, quando a gente ia para a escola, eles nos deixavam na porta da aula. E a gente tinha que fazer o aprendizado. Não é um caminho fácil e nem prazeroso, mas é extremamente necessário e oferece uma sensação de profunda realização. E se a gente pensar e lembrar, nós nunca estamos sozinhos. Teve um neurocientista americano que disse bem mais recente do que aqueles outros que eu citei, né? Que o cérebro humano, ele vem equipado com uma natural predisposição à crença. Nosso cérebro registra todos os benefícios que a religiosidade causa no nosso organismo. Pode ser medido. É a ciência comprovando Deus. A maior igreja que existe, ela está dentro de nós, é o nosso corpo, que é um templo. E nós precisamos lembrar disso e colocar dentro desse templo Deus. Os desafios que a vida apresenta, eles são muitos. E mais importante do que a gente saber o porquê, é perceber como que nós enfrentamos isso. Isso sim faz toda a diferença. Nós passamos às vezes muito tempo tentando saber qual é a causa, por quê. Dizem que nascer é mais doloroso do que morrer. E todas as fases da vida da gente exigem coragem. Coragem para abandonar o conforto e a segurança que nós temos. E trilhar o novo, o incerto. E é imprescindível fazer isso. É crescimento, é evolução. Se a gente quiser, a gente pode procurar a história da borboleta. O que ela precisa fazer para sair do casulo? E no que ela se transforma? Cada fase da vida representa uma morte e um nascimento. Que nós precisamos fazer para dar sentido, significado e vitalidade à nossa própria vida. Lembra do que eu falei no início, de Eclesiastes, de Sócrates, de Jesus? Pois é, a felicidade não é deste mundo, não é deste mundo material, deste mundo efêmero, passageiro. Ela é do mundo interno. Ela acontece quando nós manifestamos Deus e quando estamos alinhados com o seu projeto. Aí a felicidade existe. É desse mundo que ela acontece. Fiquemos em paz e que assim seja.